Sejam bem-vindos todos ao OrionCast de número 39. O OrionCast tá quase quarentão, hein? Já tá chegando na idade do lobo. E como está chegando na idade do lobo, aquela idade mais velha, o tema de hoje é um tema revelador. Nós vamos falar dos jogos que marcaram a nossa infância. É, galera, não vai dar pra escapar. Quando o pessoal souber quais os jogos, o pessoal vai saber a nossa idade. É, o pessoal vai descobrir que você tem 60 anos. É um cast revelador. Muita gente aqui já jogava antes do videogame existir. Nossa Senhora. Mas é isso. E tripulando essa nave de bengalinha, temos aqui Palos. Esse que vos fala aqui, tremendo a mão esquerda, Lula Molusco. Hyde, coçando as costas. Mr. Bubbles procurando óculos e João. Já tomou o seu Gardenal, João? Sim, sim, tô de boa. Beleza, vamos. É, pelo melhor falar Gardenal do que Viagra, né? Essa é boa, cara, essa é boa, ficou legal. Vamos lá, agora a gente vai pros comentários. Bom, vamos agora para os comentários do último cast, que foi sobre COD, cast número 38. E o Caos XXX, ele disse que gosta de COD, mas ele achava que um cast todo sobre ele não cola, né? Só que ele não comentou depois se colou ou não. E aí? É, achava. Não, mas foi. Tá aí. É, foi, né? Então, General Jota gostou. Ele diz ele que é destruidor de camper. É, até parece, né? Só acredito ouvindo. Falou bonzão agora. É, vamos ver. Ele falou pro cientista se cuidar, né? Porque cientista é um camper do caramba. Mas de camper aí agora, que nem o pessoal, acho que até já falaram, eu não participei, mas quando você mata de camper, dá pra ver a câmera. A câmera mostra de onde você matou, então não tem como ficar muito tempo escondido mesmo. Quem joga de camper tem que ser bom, tem que ficar mudando toda hora de esconderijo, não dá pra ficar num lugar só. É, até é um camper transitório, né? O cara não vai, eu acho que a fase inteira ele vai ficar num lugar só. Apesar que eu já consegui, teve uma vez que eu joguei e não morri, foi a primeira vez que eu passei um match inteiro sem morrer. Eu matei mó pouco, né? Matei umas 15 pessoas, mas tipo... 15 fiquei pessoas, mó pouco. Ah, mas é porque a minha média é 30, né? É, olha lá, eu não acredito nisso. Falou, bonzão. É, não, mas assim, eu mato 30 e morro tipo umas 20, tá ligado? Porque você sai matando, você sai morrendo também. É o kamikaze. Agora, é, né? Mas assim, eu também fiquei escondido numa casa só o match inteiro. Mas foi sorte também, né? Porque não é sempre que dá pra fazer isso. O pessoal foi meio burro, né? De não ir no lugar. É, também, né? É. Não, mas assim, dá pra você colocar aquelas minas de proximidade quando o cara chega sim, pra entrar, explode. É. É, então, e ele diz que ele e o Big Smoke quer dublar o próximo Code. Quem viu é muito bom. É, porque quem viu o vídeo deles lá do Detonado viu que eles têm um sotaque de carioca forte, né? Ele está vindo pela esquerda, é exatamente cara. O que eles querem fazer. É ficar da hora. Joga granada. Pô, malandro. E o ficar da hora mesmo. Mimito pediu um cast de GTA. Será que rola? Ô, rola, mano. Rola não. Acho que sim, né? Deve ter acho que não. Gente aqui. Eu tô fora. Eu também tô fora. Eu acho que é uma franquia que tá há muito tempo já no mercado e que tem bastante coisa pra ser dita. Tem gente, bastante gente aqui que joga. Mas o Douglas pediu um cast sobre Pro Evolution Soccer versus FIFA. Então, pra mim que era a mesma coisa, né? Porque pra mim é tudo uma bola no meio, um monte de cara correndo atrás. Mas enfim, se o pessoal achar que rola, é que eu... Como vocês já viram no meu comentário, eu não gosto de futebol, né? Mas enfim. Eu acho que não. Esse eu acho que é impossível fazer. Até porque as diferenças são... Não, deve ter. Poucos. Mas pra quem não conhece... Acontecerá, sim. Vai acontecer. Fiquem ouvindo, ouçam todos... Que um dia a gente promete. Vai sair. Quando o cast já for. Não percam a esperança. É verdade. Tá. O Rodrin, ele disse que o Resnove, sei lá quem é Resnove, era um sniper. Resnove é foda. Não, Resnove não é sniper. Tanto é que. Não, peraí, vamos comentar. Fala o que ele falou. Ele disse que ele era um sniper até perder um dos dedos. Aí ele passa a usar uma metralhadora. Mas não faz sentido. Eu não sei, não entendo também. Como é que ele era sniper e perdeu um dedo e usa? Como é que ele usa metralhadora ele não pode perder os dedos? Eu também não sei. Então, Rodrigo, justifica aí o que você quis dizer. Deixa eu falar com o Rodrigo agora, porque, tipo, o Resnove é foda. O Resnove, ele tipo, não tem como ele ser sniper, porque é um cara muito, tipo, hiperativo, assim. Tipo, você entra na fase, ele não para quieto, ele sai gritando e falando pros caras, venham atirar em mim, seus idiotas, não sei o quê. E, tipo... beleza, né? Mesmo que nem vocês falaram, se ele perder um dedo, ele não ia atirar com a metralhadora também, né? E até quando você... Eu não tenho certeza essa parte, porque eu não manjo de inglês, mas quando você tá jogando no World at War, a primeira vez que você encontra o Res 9, ele realmente te chama e ele tá segurando uma sniper e ele passa lá pra você e manda você atirar. Realmente ele perdeu o dedo e tal. Mas assim, acho que ele manda você atirar porque ele não é um sniper. E o personagem que você tá jogando, ele é um sniper. Aí acho que rola essa coisa. Mas enfim, né? Tanto faz, né? Enfim. Ele disse que no Modern Warfare 2, o objetivo não é defender o Burger Town lá e proteger uma pessoa importante que tá lá dentro. Eu não me lembro disso. Eu não sei. Aí eu senti. Ronald McDonald's, né? Deve ser, né? É uma pessoa importante. Ele também deu um recado aí pros Snipe Haters que quem atira e foge sobrevive pra atirar no outro dia. Faz sentido. Vamos lá, disse que falaram errado o nome do filme, que não é Círculo, que é Círculo de Fogo e não Reino de Fogo. Não fui eu, então. Epic Fail. É. O Zombie, aliás, tá seguindo a gente desde o cast de zumbi, né? Não sei se é uma coincidência ou não, né? Enfim, realmente. Ele falou que COD ele é cheio de momentos épicos. E diz também Step 6, Raise Hell. Sei lá o que significa. Eu também tava pensando sobre isso. Deve ser alguma fase, né? Não sei. É que eu não me atento ao nome das fases. Meu negócio é meter bala na cabeça. Ah, interessante. Mas, Raise Hell é interessante. É. Não, mas com certeza é bom, porque Call of Duty é bom. É. Enfim. Isso aí. Acreditamos em você, zumbi. Ele também sugeriu alguns temas aí pra casts. A gente vai fazer umas coisas aí, sim. A gente sempre agradece quem sugere temas, né? E só com esse nome zumbi também, se ele é fã de zumbi, no Black Ops tem o modo zumbi, né? Pro cara se divertir também, matando os zumbis lá. Bom, o PS3, tipo, parece Munsu, né? PS3 disse que não gostou da jogabilidade do COD. Eu falei, de nenhum? É, compra o Nintendo Wii, amigo. Faz esse favor. Faz esse favor pra você, né? Compra o Nintendo Wii que você vai ver que a jogabilidade é boa. Enfim, mas realmente no analógico é uma merda. É uma opção, né? Ou joga no mouse, né? Tipo, também no computador. Que também é menos mal que o analógico. Não, realmente, concordo que ele jogar jogo no analógico pra mirar é uma bosta, né? É muito ruim. Ou a mira vai ficar muito rápida, ou ela vai ficar muito devagar. Nunca vai ser um negócio assim que você controla a sua vontade. Ele sugeriu que a jogabilidade fosse igual a do Black, né? Do quê? Mas eu não vejo muita diferença, né? Eu também não. As configurações de controle que é diferente, mas, bom, eu não sei. Eu acho que podia ser... Eu também não sou um FPS gamer aí, então não posso dar... Um FPS eu acho que podia ser igual no Metroid Prime, no GameCube, assim, que você... Quando você vê o inimigo, você trava a mira no inimigo, aí você controla a mira, você não trava a mira certinha no inimigo, você trava a visão no inimigo no centro da tela, daí você controla a mira mais facilmente pra tentar mirar no meio e atirar. Assim, é uma solução, vai ficar igual aqueles jogos do 64 de primeira pessoa, assim... Alessandro Júnior diz que a história é um lixo, mas o multiplayer vale a pena. Até porque o multiplayer que faz a história. Todo mundo fala que a história é um lixo, eu não acho. Parece um filme. Ela é só clichêzona, assim, né? Mas é clichê, né? Todo mundo. Se o clichê fosse ruim, nem o Avatar não tinha batido tanto recorde, né? Então. Mas, assim, história é um lixo também. Jogo de guerra, mano. Você acha que foi uma bela história aquela que o Hitler fez de querer matar os judeus? Foi horrível aquilo lá. Então, tipo... Mas acho que não quis dizer nesse sentido. Eu também acho que não. Eu sei, assim, né, que a história foi mamolada e tal, mas eu digo assim, é que guerra nunca é uma história boa, né? Enfim, então vamos nessa. Bom, o Brenio DVG, sei lá o que significa DVG, ele disse que gostou do site, gostou do cast, ele disse que o Orion é o único site que ele consegue acessar do trabalho dele. E que a gente influenciou ele na compra de um Xbox 360 com o cast de Halo, né? Então, porra! É, legal. É, né? Parabéns. Esperamos que um dia a Microsoft nos pague esses royalties. Né? Aí, atenção Microsoft, ó. Olha aí a oportunidade de negócio que vocês estão perdendo. É porque se eu fosse ganhar comissão por cada console de Nintendo que eu já ajudei a vender, já não tava bem na fita. Já. Mas enfim, é isso aí, gente. Obrigado por acessar o OrionCast. Se me pagarem, eu falo bem até do Kinect. mas aí, já que é o site que funciona no trabalho dele, passa pros seus colegas de trabalho aí, pros caras assistir também. Espalha a palavra aí. Bom, o Valentão da Aurora. Puta, gostei desse nome, mano. Que legal, hein? Sugeriu falar um cast sobre Call of Juarez. Eu já joguei Call of Juarez. Eu achei um jogo Assim, graficamente, eu joguei no PC, né? Não sei se tem pra videogame. E assim... Tem também. Tem, né? Graficamente, uhum, é um dos melhores jogos que eu já vi na vida, assim. Ele realmente tem um gráfico absurdo de impressionante, assim. Eu achei bem melhor que Call of Duty, qualquer outro desses que eu já tenha jogado. Mas o jogo em si... Assim, eu não joguei inteiro pra ter certeza, mas eu achei que ele é muito linear, né? Ele não, assim, o Call of Duty também é bem linear no modo história, mas ele... Ele, assim, não aparenta. Mas é intenso, pelo menos lá, né? Quase não é intenso. A jogabilidade é frenética. É frenética. Não, o Call of Juarez é interessante, mas assim, a jogabilidade tem alguns pontos bons, mas ela não é tão boa assim. E eu achei o jogo muito difícil. Mas assim, é um jogo muito bom. Eu costumava dizer Call of Juarez era o Call of Duty em espanhol, tá ligado? Mas eu tô zoando. mas é um jogo legal, sim. Agora. Um cast só sobre ele, acho que não dá rola, não. Mas qualquer dia a gente comenta mais coisas sobre eles. Depende, se for o setista que for levar, rola. Você consegue falar 2 horas de qualquer coisa? É, se um dia a gente for falar do Red Dead Redemption, mais assim, né? Eu acho que entra junto, porque é essa coisa de faroeste, né? O clima do Call of Juarez. Se for falar de jogos de faroeste, né? Então. É porque assim. É um tema aí. Podia falar do Sunset Riders também, né? Não sei, aí fica a sugestão, né? Quem sabe no futuro. Eu acho que rola, porque é um tema sempre recorrente no videogame. Assim, apesar que tá meio fora de moda e voltou agora com o Red Dead, né? Mas bem legal. Bom, e o Colossus Killer, ele gostou muito do cast, perguntou quando vai sair um cast sobre Shadow of the Colossus. Isso aí é uma coisa que anos a gente tá planejando isso, né? Então, a gente, como você já pôde ver em outros casts, somos muito fãs do Shadow of the Colossus. E é por isso mesmo que a gente ainda não fez, porque a gente tá se preparando psicologicamente pra fazer um cast sobre o Shadow, assim, à altura do jogo. Aí por isso que a gente esperou evoluir bastante, mas ele tá a caminho aí, acredito, o que vocês têm a dizer? Eu acho que tá por vir. A gente tá esperando sair o Last Guardian também, né? E também vai sair ele em HD, né? Vai relançar ele em HD, oportunidade pra jogar de novo, né? Vai ser legal comentar sobre isso também. Bom, e é isso. Continuem comentando aí, participando do site. E vamos agora pro cast de... O que é? Nostalgia. Ah, tá. E vamos agora pro cast de nostalgia aí. É nóis. E começando o nosso tema de hoje, como a gente já disse acima, né? Um tema revelador, né? Esperamos que vocês também se revelem pra gente no mural. É bizarro falar isso, né? Vocês se revelem pra gente, pega mal, mas cada um interpreta como quiser, não foi essa a intenção. Dos jogos que marcaram a infância da gente, a gente vai fazer isso em rodadas, né? E a gente vai revelando as rodadas. A primeira rodada, né? São jogos que marcaram a nossa infância, mas continuam atuais até hoje, né? E começando por João. João, que jogo marcou a sua infância e continua atual até hoje? Rapaz, foi um jogo que eu jogava muito quando era criança e tinha campeonato aqui na rua, até de tão bom que ele era. E recentemente, há poucos meses, eu tive a curiosidade de pegar uma ROM dele, colocar aquilo no computador e jogar com meu irmão. E cara... Ele continua muito bom, muito divertido, é risada pra todo canto, é desespero. Que é um jogo chamado Metal Warriors. Algum de vocês conhece ele? Eu não. Esse eu não conheço, não. Esse eu não vi o cartucho. Já ouvi falar, mas nunca joguei, não. Mas conta pra gente como é que ele é. Então, cara, ele é um jogo onde a gente controla mechas, né? A gente tem robôs gigantes e tem vários tipos, né? Se não me engano, são de 5 tipos de robôs. Um que é o Spider, que é um robô no formato aranha. Um que é uma bolinha, um robô que se transforma em bolinha e faz um monte de coisa. Um que é o Prometheus, que é um robô apelão, mas que não pula, não voa, não faz nada, mas ele tem lança-chamas e lança-míssil. O Havok, que tem um escudinho e uma metralhadora. E o principal, que se eu não me engano se chama Nitro, que ele tem uma espada de energia, como você sabe, de luz. E metralhadora também, consegue voar. E cara, o jogo, ele tem um single player... muito difícil, né, que eu nunca consegui zerar. Eu tinha um cartucho aqui, mas eu nunca consegui zerar ele. Só que, como eu posso dizer, o creme de la creme desse jogo era o multiplayer, cara. Era um multiplayer split screen, né, onde o jogador 1 ficava na tela de cima, o jogador 2 ficava na tela de baixo. Cada um tinha um robô que escolhia antes de entrar no jogo, né. Você podia escolher qualquer um dos robôs. E E era mata-mata, cara. Mas é o que? É um beat'em up? Não visualizei ainda. É um... Qual era a plataforma? É um side-scroller. É de Super Nintendo. Super Nintendo. Isso. Criado pela LucasArts e distribuído pela Konami. Pô, tanto Mac não tinha nenhum Metal Gear. Não tinha nenhum Metal Gear. Não. A parada, pô. Era o Prometheus, que era muito apelão. Aqui na... Quando eu jogava na infância ainda, né? Tinha regra que ninguém podia escolher ele, porque, porra, os dois ataques do cara eram lança-míssel e lança-chama, mas, cara, era muito apelão. Ninguém podia escolher. Criar regra dentro do jogo é coisa de muito de fato, velho. Mas isso era comum, né? Naquela época. Era comum. Tipo, comum criar regra dentro do jogo, tipo, você falar, ah, isso não vale, isso é apelação. Né? Jogar Street Fighter sem poder dar Hadouken era. Não poder pegar o Vega também no Street Fighter. É, não podia pegar o Vega. Poder bater quando tonteia. Nada a ver. Eu gostei dos nomes desse jogo, porque ele é, o nome é Metal Warriors. Isso. São guerreiros de metal. O Spider é o Aranha. O que se chama, que é uma bola, é o quê? O Ball? Ah, se eu não me engano, era Ball, cara. Mas nossa, não dá hora os nomes, hein, velho. É bem criativo, né? Como você pode ver. Pô, show de bola. Eu não conheci esse jogo, não vi nenhum cartucho. Se alguém tiver uma foto de um cartucho dele, por favor, postem no nosso mural. Eu quero pelo menos falar assim, eu vi o cartucho. Não quero morrer sem isso, né? Não quero morrer sem isso. Ah, mas olha, podem jogar ele, cara. Continua muito atual. Se você tiver um controlezinho aí, chama seu irmão, chama seu colega. Mete o emulador e já era, né? Manda bala. Legal, bacana. E Hyde, qual o jogo que você jogou que continua atual até hoje, que marcou a sua infância? Bom, tem vários, né? Donkey Kong, Country 2, Super Mario World, Sonic 2, mas eu não vou pegar nada óbvio assim, né? Então eu escolhi um aqui, que é do Master System. Ele foi lançado em 92, que é um jogo do Tom e Jerry. É, Tom e Jerry The Movie. E o jogo ele era muito bem feito, assim. É, porque o Super Nintendo até tinha um jogo Tom e Jerry, né? Você controlava. Sim, tinha, eu joguei e era muito bom. Você acha bom? Eu acho. Esse é tipo um bilhão de vezes melhor, esse do Master System, né? É, na verdade eu não lembro, porque era do Tom e Jerry, então isso pra mim já era fazer ele ser já bom, é legal, né? Então, esse do Super você controlava o Jerry, né? Você era o rato e tinha que passar de fase, né? Era um jogo de plataforma mesmo, né? Agora, esse do Master, você controlava o Tom e tinha que pegar o Jerry, né? Ele ia na frente, assim, e ele ia te atrapalhando. Você tinha que seguir os caminhos, desviar das coisas que ele jogando bomba, criando armadilha. E quando chegava no final da fase, você pegava ele. E o que era legal nesse jogo é que os sprites, eles eram muito bem feitos, assim, o gráfico, as animações eram legais. A música lembrava o desenho, né? O jogo era bem a música bem fiel. Era, tinha aquele violão que tava fazendo dum-dum-dum. É, aquele down-down-down. É, assim. esse mesmo. Tinha. Que as cordas eram o bigode do Tom. Do rato do texano, né? É. Não tinha, mas... Então, ele é bem fiel ao desenho. E era legal que no final tinha um cachorro robô. Não sei se vocês lembram disso no desenho, que tinha também. Aí lembro, tinha que... Mostrava a cara daquela gorda. Não mostra. Tinha até... Acho que mostrava ela em umas ceninhas lá, mas não mostrava. Então esse é um jogo que eu... Até hoje eu jogaria ele. Ah, bacana. Tipo assim, eu não sei. Eu achei curioso que você falou que era mil vezes melhor... E era no Master? Um bilhão. É um milhão de vezes melhor? Não, bilhão. Então era melhor que o Sonic. Bilhão. Então era melhor que o Sonic. Não. Era... Melhor que o Sonic. Porra, não. Porra, tô tentando fazer você dizer isso, cara. Não tem como. É missão até o final, você vai fazer ele falar que será o Sonic que eu vou é conseguir ruim? Fazer, dizer que a Belgo é melhor que o Sonic, vou conseguir fazer a auto-trollagem do Raid. Caramba, é achievement, hein? Quem conseguiu fazer o Raid falar que alguma coisa é melhor que Sonic tem achievement desbloqueado na hora, velho. Tem 1000G, puf. É. Não pode porque falar isso nesse momento, senão o setista entra em pânico na casa dele e fala, nossa, tinha que estar participando desse cast. Tem que fazer isso, platina na internet. É, platina a internet. Nossa, platina a internet é bom tem esse. Tem um representante PS3, que a gente só fala ativo, tem uns platinas também. Não, mas o platinar é uma coisa diferente, cara. Platinar a internet é um termo, gostei do termo. Meu, esse cara platinou a internet, ele arrebentou. Mas é isso, e Mr. Bubbles? Diga. Né? E você, qual o jogo que marcou a sua infância e você acha que continua atual até hoje? Ah, deixa eu pegar um da minha lista aqui, dos que eu fiz. Sem ser Sonic. Ah, eu vou ser o mais clichê de todo mundo aqui e vou falar a série Donkey Kong Country. Não tem nem o que se dizer, né? A gente, inclusive, já até fez um cast, que ninguém sabe, né? Que ninguém sabe, porque tá escondido, né? A gente já fez. Alguém lembra o número pra passar? É que esse Warp Zone, ele é tão Warp Zone que ele é um Warp Zone do Orion Cast. Que ele é secret, né? É escondido. É só pra pessoal hardcore aí de Orion Cast. É, então. É só quem ouviu até o final, né? É, e fez eu ser esse fã que eu sou de jogo de plataforma, né? E também agora eu sou louco por macaco. É, nossa, isso é uma declaração estranha. Essa declaração. Eu lembrei do Homer, vocês nunca viram o Homer, que ele é fã de macaco. Existem interpretações dúbias. Explica pra gente então, explica pra gente pra deixar claro, pra não ficar com interpretações dúbias. Ah, não tem explicação, né? Se autotrolou. É, eu me autotrolei nessa, é verdade. É Donkey Kong. Beleza. E Palos, e o jogo? O jogo que marcou a sua infância e que continua atual até hoje? Pô, cara, o jogo que marcou muito mas a minha infância foi Top Gear 2, cara, de Super Nintendo. Eu, tardes e mais tardes, jogando com uma galera, revezando, fazendo grupos de pilotos, tipo o que acontece nos GPs hoje, tipo assim, revezavam 3, 4 pessoas em cada controle, só podia jogar com dois carros por vez, né? A gente fazia revezamento da galera. Mas você escolheu o carro branco? Você sabe que o carro branco é o melhor, né? Então, cara, no Top Gear 1... era o melhor, isso que eu ia falar. Tinha os lances dos carros diferentes, né? Cada carro, tipo, um corria mais, outro corria menos, e eles consumiam mais ou menos gasolina, porque ainda tinha o lance do posto. E no Top Gear 2 já não tinha esse lance, cara. Tipo, você tinha... o carro e você ia fazendo upgrades no carro, né? Então, meu, era uma disputa ferrenha, tipo, a galera, meu, não, vamos economizar agora pra comprar, em vez de um motor de 30 mil, vamos comprar um motor de 80 mil, que corre mais. Aí, cara, a galera comprava o motor de 80 mil e ficava com um câmbio de 4 marchas e o carro não andava. Mas o 2 já dava pra fazer upgrade nos carros? Já, eu lembro que no 3 mil que dava. No 3 mil dava, no 2 já dava também. O 2 foi que introduziu isso na série. Ah, tá. E, cara, meu, era fantástico, cara. Meu, tipo, eram vários. Tinha um campeonato mundial, né? E dentro desse campeonato mundial tinha, tipo, você ia pra regiões ou países e disputava mini campeonatos. Então, cada vitória valia, se não me engano, 10 mil pontos. 10 mil dólares, né? Em dinheiro. E, nossa, meu, você lembra dos valores ainda que pagavam? Caramba, que memória, hein? Parabéns, é. Cara, e, meu, era muito bacana, cara. Fora isso, teve algumas inovações também em relação a um, que foi a introdução da neblina, da chuva. Meu, dirigir na neblina num Super Nintendo, cara, era muito tenso, cara. Você imagina hoje você dirigir na neblina ou na chuva nos jogos atuais, já é difícil. Imagina no Super Nintendo que tinha, tipo, muito menos pixels e muito menos qualidade. Então era bem complicado. Tinha umas pistas que tinham uns troncos de madeira também, que você passava, pulava. Sem falar que, meu, o jogo era bem dificinho. Porque, assim, no começo até que era fácil, mas conforme você ia passando no campeonato, meu, os outros jogadores também iam evoluindo, né? Tipo, os carros do computador também iam evoluindo. Então vai ficando mais difícil, né? Você percebia, assim, tipo, nossa, você era ultrapassado, você fala assim, meu, esse cara tá com esse computador, tá jogando com um motor de 80 mil e ainda não dá pra comprar esse motor, cara. Ah, mas videogame sempre rouba, sempre. É, então, computador usando cheater, tá ligado? mas, meu, foi um jogo que marcou e, meu, há alguns anos atrás, assim como o João fez, eu instalei a ROM no meu computador e, meu, passei horas me divertindo, dividindo o teclado com um brother meu e a gente jogou até zerar. Mais uma vez. Curioso, bacana você falar. Eu tenho essa sensação até hoje com Top Gear mais um. Foi esse. Também era bacana, cara, porque, meu, você tinha todo aquele lance tipo assim: não, vamos parar em tal volta no box, não vamos parar. Tinha toda uma estratégia. Mas sabe o que eu acho fantástico do 1? Até acho que o Hyde falou que teve a infância destruída por conta do Tecnobrega que passaram aí. Sim. No mural. Que as músicas do 1 são muito marcantes. Qualquer cara que teve Super Nintendo e jogou Top Gear 1, você chegar aquele e falar... Aquele primeiro RPG já é clássico, né? Cara, por falar em música, clássico. Cara, teve... acho que foi a Putz, aquele evento de música que, de videogame que rolou... Video Games Live. Isso, cara. E você viu que eles mandaram a música do Top Gear, né? Ah, eu não sabia. Esse ano eles mandaram? Eu fui no outro ano. Era inédito. Eles tocaram a primeira vez no Brasil. Eu vi pelo YouTube, cara. Arrepiou total, cara. Foi muito bom. É, vale colocar Gear, o link aí, que vale a pena ver. É, coloca o link pra galera. Bacana. Mas olha, o Top Gear quase entrou nessa categoria aí pra mim, mas eu acho que a minha escolha foi a mais clichê de todas. Talvez eu fui levado pelo jogo que eu tô jogando no momento. Né? Então, eu tô jogando no momento New Super Mario Bros. Wii, e pra mim, um dos jogos que marcaram a minha infância e que continua atual até hoje, é Super Mario Bros. Não tem, eu colocaria aqui a versão do NES, mas é uma fórmula que, por incrível que pareça, continua a mesma ao longo dos tempos. É claro que melhorou muito visualmente, tem mais itens hoje, aquela roupinha do New Super Mario Bros. Wii, do capacete com a hélice, é espetacular, um dos itens mais legais que inventaram no Mario. Mas basicamente o mecanismo é o mesmo até hoje. E é um jogo que eu acho que é clichê falar que Mario, eu acho que qualquer jogador de videogame foi marcado por algum Mario, pelo menos quem pegou a geração 8 ou 16 bits, no caso... Marcado por algum Mario. Algum Mario Bros. Mas, tipo assim, teve muitos bons momentos com o joguinho do Mario. Isso, me autotrolei. A mãe escondia o videogame em cima do armário, né? Ali atrás do armário, quem tava lá? Quem ia? O Mario. Mas a minha escolha é Mario Bros, cara. Não sei, eu não consegui pensar em outro jogo que não fosse até esse. Até escolhi Mario também, que até é mais. Mas eu acabei jogando mais Donkey Kong, porque saiu 3 no Super Nintendo e o Mario só saiu 2, né, na verdade. Mas foi 2, né? Porque ninguém jogou World 2, né? Mas ele aquele jogo é incrível mesmo, né? Até hoje ele continua atual. Então, eu acho que vale também pra quem jogou no NES, né? A minha escolha é mais baseada no NES do que no Super Mario, NES. Mario então. Bros mesmo, né? Tanto que eu tenho ele no WiiWare, o 3. Tem ele no WiiWare lá no meu Wii. É bom até hoje. E é incrível que o pessoal fala tanto da geração HD, esses jogos de 8 bits clássicos, sabe que eles não ficam ruins numa TV LCD? Porque eles já são quadradões, cara. É engraçado. Não fica. Um jogo de Super NES não fica tão bonito na TV, mas um jogo de NES fica legal numa TV. Ele é simples demais, né? Então... É simples demais. Então eu achei bacana, assim, ficou bem. E eu acho o logo do jogo, assim, na tela de canais lá do Wii, eu acho super bacana. Ligar o Wii e ver aquilo ali, cara. Eu acho show de bola. Show de bola. E continuando, os jogos que marcaram a nossa infância, né? Mas a gente vai para a próxima rodada. São jogos que foram muito bons na época, mas que hoje não agradam mais. Ou seja, não te agradam mais como jogador, ou talvez, não sei, a franquia não seja mais tudo aquilo, né? Mas vamos lá. Começando novamente por João. Vamos repetir às vezes. João, que jogo que foi espetacular naqueles tempos dourados e que hoje não te agrada mais? Rapaz, eu tinha um amigo que ele tinha um... O pai dele tinha um posto de gasolina e tinha uma lojinha de conveniência, né? Aí a gente sempre ia pra lá no final de semana tomar conta, né? E sempre eu levava o videogame pra não ficar todo o dia todo naquela merda daquela loja. Aí uma fita que a gente jogava muito também no Super Nintendo, né? Eu comecei minha vida como jogador no Super Nintendo. Um cartucho que eu levava muito lá pra gente jogar era um chamado Doom Trooper. Alguns de vocês conhecem ele? Ah, eu me lembro desse nome aí. Eu lembro do cara, eu não vi não. É. Não vi esse cartucho. Também não vi esse cartucho. Rapaz, ele era um side-scroller também. Só que era um shoot-em-up, né? Você controlava um personagemzinho que tinha uma metralhadora lá e achava mais armas no meio do caminho. Só que dava pra jogar duas pessoas ao mesmo tempo. Um jogava com um humano normal e o outro jogava com um monstro bizarro lá, mas também usava metralhadora. E ele era bem violento pra época, ele tinha os gráficos dele lembravam um estilo de Donkey Kong, só que eram bem mais feinhos, né? Não eram tão caprichados como Donkey Kong. Mas era aquele mesmo estilo gráfico ali, estilo artístico. E pela violência, mais pela violência, né? A criança se empolga muito com violência. E eu achava super divertido, a gente jogava muito ele. Era bem difícil, com qualquer shoot-em-up daquela época, né? Mas... Jogo de navinha, casca grossa. Não, então, mas esse não era shoot-em-up de nave, né? Era um shoot-em-up como... Como Metal Slug, por exemplo. Como Metal Slug, ah tá. Isso. É. E eu me diverti muito. E eu peguei pra jogar ele no... Eu lembrei o nome dele, eu tinha esquecido completamente desse jogo. Aí recentemente eu lembrei o nome dele e fui jogar no PSP, né? Peguei, baixei a ROM dele. E porra, quem tem PSP sabe que emular Super Nintendo, cara, é uma coisa linda, né? PSP faz isso muito bem. Aí... É o melhor lançamento do PSP emulador. Emulador de Super Nintendo. Sensacional. Não, mas com certeza, no PSP eu só jogo Super Nintendo, velho, é foda. Aí eu lembrei o nome dele, fui, baixei a ROM e, cara, que decepção, bicho. O jogo é muito ruim, a jogabilidade é muito travada, o jogo não faz nada que a gente pede, cara. Eu não entendo como que eu conseguia jogar esse negócio quando era criança. Era violência, cara. Só, cara, só isso que justifica, nem a trilha sonora é marcante, não tem história, nada, cara. E eu fiquei super decepcionado, não era nem pra ter chegado perto desse cartucho. Então você que teve infância, que jogou Doom Trooper na sua infância, cara, na lembrança ele é muito melhor, velho. Não chega perto. Deixa ele lá guardadinho. Guarda na memória. Tipo o beat'em up do Power Rangers, né? Pô, mas ele era legal. Ou não? Ah, tá bom, vai jogar. Ah, não sei, a minha memória é... Mas faz tempo. A memória do Raid é bom, ele é o cara que mais lembra, né? Uh-huh. E aí, Raid, aproveita e já lembra o seu jogo, que marcou, tipo assim, foi bom aquela época... E hoje não é mais. Então, vou tipo, voltar... Sonic. Sonic é bom ainda. Vou voltar algumas décadas aí pro ano de 83, quando eu não era nascido ainda, né? Que lançaram um jogo que chamava... Aliás, aqui no Brasil ele ficou muito popular, mas ninguém conhecia esse jogo pelo nome verdadeiro, que é o Keystone Capers, que é... aqui é chamado de Polícia Ladrão, do Atari. Que era... Conheço. Todo mundo conhece, né? Então, todo mundo conhece, joguei, né? Joguei muito, clássico. Então, você controlava um... Esse aí. Então, você controlava um policial, né? Que era o... Era o Kelly Keystone, né? Aliás, esse jogo ele foi baseado em um filme, né? Um filme de cinema mudo. Incrível que parecia que tinha história. E você tinha que perseguir o bandido em um shopping, né? Desviando de carrinho de supermercado, avião, um monte de tranqueira que tinha no shopping. E não podia deixar ele fugir, tinha que pegar ele antes que ele fugisse. E o shopping tinha 3 andares, um elevadorzinho, e você tinha que rolar umas estratégias pra conseguir pegar ele. O jogo era muito divertido na época, né? Mas hoje não tem a menor possibilidade de jogar, né? Porque são quadrados, assim, não faz o menor sentido aquilo. Sabe outro jogo também que era baseado em filme do Atari que não era bom? Qual? ET. ET. Ah, não, mas esse não era bom nem na época, né? Nem na época. Tá aí não. Tá praticamente. É um dos micos da história do videogame, eu acho. Muito, muito ruim. A gente já falou de. Já falamos bastante várias vezes. Mas eu ainda quero ir no deserto procurar cartucho de ET, cara. Deve estar lá na área 51. Na área 51? Ai, ai. E procurando jogos, Paulo, qual foi o jogo que você encontrou aí? O jogo que você escolheu, que te agradava na época e hoje não é mais aquilo? Bom, vamos lá. Eu sei que eu vou ser apedrejado, eu sei que tem muita gente que não vai gostar do que eu vou falar agora, mas... Ah, já não gostei. Não é Sonic, né? Não é Sonic. Ah, tá. Final Fantasy VII, cara. Final Fantasy VII é um jogo que, cara, eu joguei muito quando eu era moleque, joguei no PS1, adorava, era fã do Cloud, era fã da Tifa, era fã de todo mundo, cara. Meu, adorava. É chato. Meu, achava os gráficos lindos, maravilhosos. Eu falava, meu, melhor que tá não fica. Como é que os caras conseguiram fazer isso? E, meu, hoje eu, tipo, assim que eu comprei o PS3, eu falei assim, meu, vou entrar na PSN e vou baixar o Final Fantasy VII, né? Aí entrei, baixei, pum. Cara, a hora que eu fui começar a jogar, sem chance. Mas você lembrava que eles não tinham por quê? Mão? Mas o porquê? Não lembrava que eles não tinham dedos, cara. Eu não lembrava que eles não tinham dedos. É, então. Essa é, tá vendo? Eu já não passei. Essa eu lembro, que eles não têm mão, velho. Mas é só o impacto visual ou tem alguma coisa a mais, assim, a jogabilidade que você não curte mais? Então, o que aconteceu? além do impacto, a relação. Ah, é que, ó, impacto visual, qualquer jogo do PlayStation que você for jogar, você vai ter um choque. Você vai ter, exatamente. Ah, tem os dois que são legais ainda. Se você for jogar o Castlevania Symphony of the Night, ou se você for emular algum Final Fantasy, tipo Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, que são 2D, que são aquele lance de pixel, que tem os spritezinhos, meu, hoje em dia é bonito, entendeu? Você pode ver... Ah, mas é que o jogo de Scott dele não fica feio mesmo. É, então, o Scott Pilgrim, cara. Scott Pilgrim é um jogo maravilhoso e é feito com... Não, baseado no... Nesse joguinho de 8 bits, né? É, mas ele já é feito pensando pra rodar numa tela LCD mesmo. Agora... Beleza, eu concordo. É feio pra caramba. Mas, tipo, o que você achou? Você achou da jogabilidade? Não dá mais pra jogar hoje, então, né? Então, não dá mais pra jogar. Por quê? Meu, vamos lá. Cara, jogo... Aliás, os RPGs japoneses, em geral, eu acho que eles deveriam evoluir um pouco. Mas vamos lá. Final Fantasy VII. Eles, meu... Batalha em turno, cara... Era repetitivo, tudo bem. Mas, cara... Você não poder, tipo, cortar os especiais. Porque chega uma hora que você tá lá, você tá jogando. Aí você vai lá. Vou usar o especial dos Cavaleiros da Távola Redonda. Beleza, usei. Cara... 9.999. Meu, o bichinho já morreu... Faz um século. Só que falta ainda, tipo, um minuto de animação, né? Mas tem um minuto de animação. A primeira vez é legal, a segunda vez é legal. Tem. E não dá pra cortar, cara, entendeu? Não. Tipo, não dá pra cortar. Então você fica... Você não pode usar o especial. Bate, mas eu vou te bata falar... na mão, que é mais legal. Mas pra você chegar até conseguir isso aí, você já jogou tanto que se você não enjoou. Até pegar isso aí, você não enjoa mais, né? Porque pra conseguir esse especial, você já tem que ter jogado no mínimo umas 50 horas. É, então, não, eu lembro de ele se gabando, cara. Ó, o bicho já morreu há muito tempo, eu tô dando dano ainda. Como é que... mas não dá. É que jogabilidade de tem que ter paciência. Eu acho que é porque você não tem mais tempo pra jogar. Porque também, quando você jogava isso aí, você tinha quantos anos? Uns 15? Ah, devia ter uns 15, 16. Então, você tinha muito mais tempo livre, né? Agora você não tem tanto tempo pra jogar. Então, é um RPG que demora mesmo. Leva muito tempo pra jogar. Então, nas minhas férias do trabalho, eu pretendo terminar novamente. Ah, não vai, sim, não vai. Não vai. Eu fiz esse plano ano passado. Eu acho que eu vou conseguir jogar coisas melhores antes. Ou durante. É, tem coisa melhor pra jogar. Eu acho que esses jogos antigos, assim, tem. Apesar que depende do jogo, né? Esses dias eu tava na casa do amigo e ele tinha comprado Resident Evil 2 na PSN. E o primeiro impacto, assim, o jogo é feio. Mas com uns 15 minutos, cara, você começa a jogar, você esquece. Você esquece completamente que você tá jogando. E aí fala, nossa, como esse jogo era bom. Mas tem um tempo de adaptação, tipo, você não chega a sentir isso. Mas eu não joguei ele do começo ao fim, jogou uma horinha e pouco, assim. Resident Foi bacana, 3. Assim, pra matar. Resident Evil 2. Eu acabei de... Resident Evil é nojento, hein, velho? É, então. Eu acabei de isso com Metal Gear Solid, cara. Você comprou na PSN, né? O PS1 Classics também? Não, não. Eu não consegui pegar nada na PSN ainda, não. Peguei meu Play 3 essa semana. Uhum. Mas... Cara, tem um monte de coisa de Play 1 lá, poxa. Eu fui até o final do Metal Gear Solid, cara. Pô, é muito bom o jogo. Eu nunca tinha jogado, cara. Metal Gear Solid 1 é espetacular. Então, tipo assim, eu sinto que se eu tivesse o Resident 2, pelo menos uma vez eu terminava. Não sei se eu faria segundo cenários, dois CDs de novo, sabe? Esse tipo de coisa. Mas dá vontade, tipo assim, eu não senti, mas o impacto visual ele foi realmente, você sente na hora que você liga o jogo, mas é uma coisa que não dura muito, assim, logo você se adapta ao visual rápido. E dá pra terminar, sim, porque os jogos eram mais curtos também nessa época, né? Era difícil ter jogo. Mas que mesmo assim, tanto... não sei, um Final Fantasy é longo. 7, não, é uma então, mas é uma exceção Final Fantasy. É. Não, mas mesmo assim, o Resident Evil 2, a gente tá falando de... Cara, Resident Evil 2 é mais longo do que um monte de FPS que tem aí hoje no mercado. Cara, mas eu sou muito mais jogar Resident Evil 2 do que jogar o 4 e o 5, mas aí vai de gosto também, né? Trollada. Resident Evil acabou quando tiraram os zumbis de Roots, tá ligado? Os zumbis de verdade. É. Mas enfim, essa é a minha opinião de merda. eu gosto dos dois até hoje. Eu joguei muito o 4, joguei muito o 5 também. Eu gosto da série como um todo, assim, não tem que reclamar. Mas, seguindo aqui o tema do nosso cast, né? Mr. Bubbles. Qual foi o jogo? O meu também, acho que vão me xingar também. Vão te xingar? Vamos lá, é Sonic, ou só o Raid vai te xingar? Não, eu concordo com o João, que eu também só jogava pela violência. Ah, é? É um Mortal Kombat. Ah, é da hora ainda. Mortal Kombat é da hora. Qualquer um deles é da hora. Qualquer um é da hora. Não. The Polemic has been planted agora. É, justifique a sua escolha. Não, é muito ruim, Mortal Kombat. Ah, muito da hora. Mas você jogava a versão do Super Nintendo? Eu joguei todas, a do arcade, a do Super Nintendo. Super Nintendo não tinha sangue, ou era do Mega Drive? Não, era do Super. Era do Super Nintendo. Super não tinha sangue. Era suor, isso aí. Porque não podia sair jogo violento. Era um negócio azul, não era? Ah, é tipo um... É, mas parecia suor, né? Era talco, velho. É. Era talco. E eu joguei demais Mortal Kombat, demais, demais mesmo. Tinha uma época que eu sabia fazer todos os especial de todos os personagens. Mas por que, cara? É o quê? Se você não dá, for... é um jogo que não se sustenta até hoje. Ele é mais por causa da violência, que era diferente. Ah, bullshit, é da hora. Compara cara, com... Não sei, cara, se eu colocar no emulador o Mamiya, pelo menos a versão de arcade, até hoje, cara, achava muito louco aquela parte do Endurance, que pulava dois personagens, você matava um, já pulava... Não, ó, pra ser menos injusto, o do 3 pra frente até dá pra jogar. Agora o 1 e o 2 é impossível. Eu acho o contrário, eu acho que o 1 e o 2 são mais da hora. Cara, eu gosto mais do 1. Eu não sei, o 3 e o Ultimate dá até pra jogar, porque eles ainda são rápidos, tem uma jogabilidade melhor. Agora o 1 e o 2 é muito lento e mal feito. O 2 tem o Raiden. O 2 tem o Raiden, mas o Trilogy também tem. Ah, mas o Trilogy é tosco. O Trilogy é o melhor que tem. Cara, tem o 2 pra baixar na PSN, se eu não me engano. Só que eu não sei se é só uma emulação do PS1 ou se eles fizeram com... Não, PS1 não. O 2 é do Super Nintendo, pô. É, do Super Nintendo ou se eles fizeram alguma melhoria visual nele. Ah, não, duvido. Tenho curiosidade pra baixar, mas até hoje não tinha. Não, tem um filtro. É só um filtro. Mas eles estão refazendo em HD pra lançar antes do novo Mortal Kombat que vai sair. E vai ser ruim, hein? Sei que vão lançar. O quê? Vai ser ruim, mas já tem mão já. Ah, eu achei legal aquele negócio de quebrar o osso lá do raio-x. Eu achei bacana. Eu achei bacana. Mas eu acho que não vai se sustentar, não. Mas vamos ver. Vamos ver, Street, né? Jogos de luta hoje, não estão, né, mais na onda. Bom, né? Bom, levando em consideração que o último Mortal Kombat foi Mortal Kombat vs DC Universe, né? Que eu até qualquer achei coisa, legal. Qualquer coisa que vier pra mim é melhor. Que eu até achei legal. Tô sendo todo contraditório agora. DC, nossa, cara. Eu acho DC tão fraquinho. Eu acho os personagens tão fraquinhos, inclusive o Batman. O cetista não tá aqui pra defender. Não acredito que você falou mal do Batman, cara. Posso falar mal do Batman. Então, beleza. Mas vamos lá. Perdi a conta. Ah, só queria fazer uma menção honrosa também pra jogos beat'em up também. Ah, é? É. Faz a menção aí. Ah, então, jogos beat'em up em geral. Principalmente Final Fight. Up em geral? É. Já não é mais tão bom hoje. Não, não dá. Deixa eu ver, quem eu chamei aqui? Você mesmo? Eu chamei todo mundo que falou? Ah, então beleza. É que eu comecei a chamar em ordem diferente, aí eu acabei me perdendo. Bom. Vamos lá, o jogo que a minha escolha, né, é o jogo que era muito bom na época e hoje não agrada mais. Na realidade, a versão atual até agrada, mas a versão original hoje eu não consigo jogar. É o Space Invaders. Eu acho muito parado. Não sei se porque o Extreme me estragou, que é super agitado, movimentado, colorido. Se você for jogar hoje Space Invaders original do Atari, nossa, cara, que negócio que não acontece nada na tela. Sim. O negócio é lento pra caramba, os personagens atiram lento pra caramba. Ah, então, não tem nem som, né? É, não tem nem som direito. Então, mas não é nem isso. O jogo em si é parado, a mudança deles descendo, assim, não. Acho que aquele o jogo usava 10% do processamento do Atari. Tão lento. 10% do processamento do Atari. É menos que a calculadora. É pouco, né? Caramba. Acho que não dá nem pra o botão do elevador, né? Acender com a campainha. A campainha. Mas tem algum do Atari que você acha que se sustenta ainda? Eu gostava de Mega Mania, era da hora, não era? Vocês lembram Mega Mania? Frostbite. Muito, cara. Pô, tem vários. Enduro. Pelo menos uns 3, 4 dias você consegue jogar o Enduro. Dias do jogo, não tô falando 3, 4 dias. Então são 5 minutos, né? Mas tipo assim, tem vários jogos do Hero, que a gente falou em alguns episódios atrás aí. Hero é da hora, cara, eu acho. Existem lugares do Brasil onde rola campeonato de Enduro até hoje. Ah, então, pô, Enduro é um clássico, cara. Lá no Espírito Santo. Ou no Acre. Mas chegou lá, o Enduro que começou, tá começando do certo, tá começando do Enduro. Ó, você trolando o João aí já, hein, ó. Tô vendo aqui. Ai, ai. Mas beleza, mas tipo assim, a minha escolha é o Space Invaders, cara. Hoje eu não consigo jogar. O Extreme eu consigo jogar, mas aí é ele já muito remodelado, né? Não é, é, é o Space Invaders, né? Com todas as plásticas e botox possíveis, né? E por aí vai. E agora para nossa próxima rodada, né? É, isso é uma categoria que eu considero a categoria bizarra, né? Vai revelar o perfil bizarro que cada componente aqui deste cast que fala tem, né? Próxima categoria são jogos que só você jogava. Ninguém mais da sua roda jogava. Só você jogava. Da sua roda também ficou estranho, hein? Ficou legal. Ninguém da sua turma, né? Ninguém da sua turma jogava. O seu círculo também, não? Ah, oi? O seu círculo também será tá piorando, tá piorando. Melhor parar. Não, a sua turma, a galera. Ninguém da sua galera jogava, só você. Aquele jogo que você... Todo mundo fala, nossa, que porcaria. Sei lá, como que você consegue jogar isso? Vamos lá, Palos. Qual é aquele jogo que só você jogava, que ninguém da sua turma jogava? Bom, olha, o jogo que só eu jogava é do meu saudoso e já falecido Sega Saturn. É, o jogo em questão é o Dragon Force, cara. Era um jogo de uma mistura de RPG e estratégia, que você controlava, assim, era um jogo onde existiam 8 reinos e no começo do jogo você escolhia qual reino você ia representar. Cada reino tinha um personagem bem característico e, assim, você... Que tu controlava o general. E assim, o mapa era dividido em vários castelos. E assim, você pegava o seu general. No começo você tinha o seu general e mais 5 subalternos que também possuíam exércitos, né? E aí dentro dos exércitos existiam as divisões, tipo divisão de soldado, divisão de herpes, que eram tipo uns anjos com asa. Tinha divisão de zumbis, tinha divisão de cavalaria e por aí. E as batalhas se desenrolavam assim, você pegava o seu grupo, você podia formar um grupo de até cinco generais, saía do castelo, ia pro próximo castelo, meu, bem devagarzinho, e quando chegava no castelo você encontrava, tipo, ah, nesse castelo tem 3 generais. Aí você ia para o campo de batalha, um general por vez com o exército. E aí, as estratégias eram tipo, herp é bom contra soldado, que é ruim contra zumbi, e por aí. Então você pegava o seu general com uma tropa X e ia enfrentar um general com a tropa Y. E, meu, as batalhas se desenrolavam assim, você dava comandos para suas tropas, né? Aí você podia mandar eles atacarem, abrirem para tentar atacar pelos flancos. Ou então você podia mandar, tipo, uma parte da sua tropa atacar e a outra ficar defendendo, entendeu? E conforme o jogo ia se desenrolando, tipo, a batalha ia se desenrolando, você tinha uns especiais que você podia soltar com o general, que podia eliminar mais tropas do inimigo, tipo, um Sonic Boom, chamava Sonic Boom mesmo. Únicos ou 3 Sonic Booms na tela, tinha uns furacões que passavam e levavam as tropas dos outros generais embora. Cara, era um jogo muito da hora. Eu ia na locadora todo fim de semana pra pegar, porque na época não tinha dinheiro, né? Então eu não era abençoado pelo dom de tocar tudo. Pelo dom do dinheiro. Pelo dom do dinheiro. Toque de Midas. É. Né? Então, mas era o quê? Estratégia? E era pra que console ou plataforma? Então, era pro Sega Saturn, né? E era uma mistura de RPG com estratégia. Nossa, porque, assim, você falou objetivo... Dragon Force, achei que era um jogo musical. Não, existe uma banda, né, chamada Dragon Force. Existe. E, cara, meu, assim, aí você ia conquistando os castelos e aí tinha toda a história, tipo, tinha determinados momentos do jogo que você tinha que ir pra determinados castelos X, enfrentar... Conforme você ia, tipo, vencendo as batalhas, esses generais vencidos, eles tinham duas opções. Eles iam ou pra cadeia ou eles eram mortos, e depois os que estavam na cadeia, você podia tentar pegar eles pra sua tropa. E aí você ia conquistando os reinos, aí cada reino que você conquistava, o outro general fodão se aliava com você. Então, meu, era bem bacana, dava pra perder muito tempo e eu sinto muita falta do meu Sega Saturn só por causa desse jogo. Nossa, cara, eu ouvi falar de jogo na época, mas é bem... Eu fiquei, assim, pagando aqui, olhando o detalhe pra caramba, um jogo complexo pra época. então... Faz um RTS. Até achei que era um jogo de PC, até. Só vou falar que eu procurei pra maneiras de emular esse jogo no PC, mas, olha, inclusive se alguém conhecer algum emulador de Sega Saturn que tiver essa ROM, meu, eu pago pra jogar isso de novo, cara. Se quiser vender, eu tô comprando. Está aí oportunidade, hein? Vocês que postam aí no mural. Está aí oportunidade de negócio. Palos paga para jogar isso novamente. E Raid, qual é aquele jogo que só você jogava? Que nem pagando os amigos da sua galerinha não jogava, só você. Ah, então é um jogo bem bizarro mesmo. O nome do jogo é Chapolin vs Drácula, um duelo assustador. Então, cara, isso é um jogo ou é um delírio, cara? Não, é um jogo, existe. Eu vou colocar vídeo aí depois. Então, esse jogo ele foi daqueles jogos do Master System, né? Feito pela Tectoy, que ela pegava um jogo que já existia, aí trocava os sprites, né? E falava que era outro jogo. Aí vendia aqui, né? Era só pro Brasil. Tipo Turma da Mônica, né? Teve vários, né? Turma da Mônica, teve Colosso, Chapolin, né? Teve da TV Colosso? Teve. Castelo Rá-Tim-Bum. Eles fizeram um jogo de tudo. Nossa. Tudo. Tinha Mortal Kombat 3 com Master System, tem uma ideia. Então, e nesse jogo você controlava o Chapolin e um castelo assombrado, né? E aí você tinha que encontrar lá no castelo, matar uns monstros, e você encontrava uma chave. Quando você pegava essa chave, você abria o caixão, aí saía lá o vampiro, você tinha que matar ele, né? Só que você só conseguia matar ele se você pegasse a marreta biônica. Só que aí você vê que no jogo que a marreta biônica é uma estaca, né? Que era do jogo original. Então, tipo, ficou muito zoado, assim, né? Inclusive, não se deu nem o trabalho de trocar o sprite pra marreta? Não, trocaram, mas o jeito que ele bate assim, tipo, fincando como se fosse uma faca, sabe? Uma estaca mesmo. Ele não dá uma marretada, ele finca ela assim. Tipo, faltou o mocap do Chapolin. Então, é zoado, assim. Mas eu gostava. Eu gostava tanto que eu fechei, né? Então, era da hora esse jogo aí. Vale a pena quem tiver a oportunidade de jogar. A gente tinha tanta vontade de jogar um jogo do Chapolin que a gente até começou a fazer um jogo do Chapolin, né? Sim, muito bom, por sinal. Clássico, hein? Os caras são mais fã de Chaves do que isso, não conheço. A gente começou fazendo RPG Maker e tava ficando da hora. Pena que faltou tempo. Ele conversava com o Mephistopheles no começo. Né? Começava com o episódio do Mephistopheles. Ia ficar... Putz... Quem sabe alguém até que patrocinar, né? A gente volta pro projeto. Projeto. Silvio Santos, olha aí, Silvio Santos. Já que ele tá quebrado mesmo com o Silvio Santos tá quebrado, Diz que era a música que o pessoal cantava no Serasa, né? Silvio Santos vem aí. Agora o pessoal não para de cantar isso lá. Piadas ruins à parte, Mr. Bubbles. Qual o jogo que só você jogava, sem ser o RPG que vocês estavam fazendo? Tirando esse, né? Bom, esse eu até não jogava tanto, mas é um que eu acho que foi sou uma das poucas pessoas que conhece, que é um jogo chamado Uniracers, que é um jogo de corrida com uniciclo. Já viram assim, isso? Véio. Cara, é do Super Nintendo, não é? Que legal. Defina uniciclo, por favor. Não, uniciclo não, é monociclo. Ah, monociclo. Super Nintendo, não era esse jogo? Exato. Então, esse eu vi o cartucho. Eu lembro. Mas conta aí pra gente, como é que era essa corrida de monociclo? Se bem que agora eu tô vendo aqui, ele não era tão desconhecido não, ele vinha na caixa do Super Nintendo. Tinha banco. Eu pensava que era desconhecido porque eu não conseguia imaginar como que alguém fazia um jogo de corrida de monociclo. Ideia bizarra. Era pista, uma pista reta pra frente infinita, você tinha uma outra que você ia competindo, um outro monociclo, que não tem piloto. Que é só um monociclo. Deixa o monociclo. Por que não tem piloto? É difícil desenhar? Mas como que ele fica de... Como que anda o monociclo? Cara, que brisa. Ele é tipo um personagem da Pixar, sabe? Que tem a lanterninha lá que... Ele é um monociclo com personalidade até. Monociclo tem duas rodinhas pra não cair, né? Igual a bicicleta. Tinha categoria, tipo monociclo 50 cilindradas, 100 cilindradas. Ele era tipo... Dava upgrade... Eu não lembro. Acho que não. Acho que ele era simples. Ele tinha um circuito bem simples lá. Você só ia pulando e fazendo manobra pra dar ponto. Só isso. Que jogo bizarro. E ganhar corrida, óbvio. Talvez tenha até mais gente que conheça, mas eu acho que eu pensava que ele era desconhecido porque ele é muito, sei lá, não consigo imaginar como alguém pudesse gostar de um jogo de monociclo. Ah, eu lembro desse jogo. E quando eu falar do meu jogo, eu vou. Eu acho que eu tenho uma. Eu consigo explicar isso, como alguém consegue gostar. Não só do jogo de monociclo, mas desses jogos assim. Qual que é? Principalmente que. Não. Primeiro, João. João. Qual o jogo? Qual o jogo que só você jogava? Ninguém da sua turma jogava, só você. Rapaz, aí que tá. O jogo que só eu jogava. Acho que, mas todo mundo deve concordar com isso. Meu jogo era bom, sacou? Mas vocês também devem achar que o jogo de vocês era bom, então é complicado essa categoria. Eu não, eu acho que era ruim. Ah, é? Eu acho que era bom. Do monociclo era bom também. Chapolin não tem como ser ruim. Mas o jogo que eu jogava se chamava Kongo's Caper. Vocês já ouviram falar desse joguinho? É de Super Kongo's Nintendo também. Kongo's Caper, cara, esse eu não lembro não. Esse eu não lembro não. Isso, é um menininho, que ele é um homenzinho das cavernas, um menino das cavernas. E ele vira um macaquinho quando ele toma dano. Tem um que pega uma bolinha vermelha e vira um menino? Isso! Eu joguei isso, eu tava procurando o nome desse jogo e não sabia. Olha, ele me fez um favor agora. Puta, pode crer. É porque essa fita vinha em japonês, não dá pra saber o nome. Nossa, como é que é o nome que eu vou anotar aqui? Kongo's Caper. Kongo's Caper? Puta merda. Que da hora. Cara, esse jogo era muito divertido, só que tipo assim... Eu não conheço ninguém, sacou? Então, eu já vou matar o seu mito também, João. Todo mundo jogou. É porque ninguém sabe o nome. Puta merda. Todo mundo jogou, João. Esse eu joguei. É porque ninguém sabe o nome. Se você falar o nome, ninguém sabe. Se você começar a falar que é o joguinho que o macaco vira menino... Pô, estragou com minha brincadeira. Pô, cara, sensacional. Isso foi inusitado. É legal que é um jogo que ensina a evolução de Darwin, né? Tipo, um macaco virando um moleque, né? Ah, é, menção rosa. Será que alguém jogou Evo também? É um que é bom. É, Evo é desconhecido. Evo do Super Nintendo, que alguém conhece? Não. Esse daí não, também é não. É um jogo de evolução. Você começa no mar como um peixinho lá e vai evoluindo. Ah, tá, lembro desse jogo. Eu lembro, raramente. E eu acho que tem revistas na época também. E o João todo meninão achando que só ele jogou. Eu achando que Spore era o conceito original, né? Começava. Ah, Spore? Nada, cara. Isso aí é velho. Tudo se copia de algum lugar. Alguém já fez. Ai, ai. Mas aí, fechando, eu vou revelar o meu aqui. Jogos que só eu jogava, né? Bom, o meu jogo é um jogo que chama Silent Assault. É do NES 8-bits. Como que é esse jogo? Ele é mais ou menos um clone, mal ou menos, né? É uma mistura de shoot'em up com plataforma, assim. É de uma empresa que chama Color Dreams. Ah, era para um jogador só. Era um soldadinho que passava por 7 fases, ele era mais lento do que os carinhas do Contra, né? Então você tinha que meio que ir abaixando, atirando, fugindo dos disquinhos voadores que passavam em cima. Então ele parecia um Contra, mas é um Contra mais lento e mais pobre, assim, de gráfico, né? Então ele era um jogo fuleirinho do NES. E por que só eu jogava esse jogo? Porque ele era pior que o Contra, as outras pessoas jogavam Contra. Ele é um jogo que veio no meu NES. O meu NES era aquele high top game da Milmar. Então, era um jogo fraquinho, não era ruim, não era, né? Mas também não era lá essas coisas. O pessoal tinha coisa mais legal pra jogar na época. E ninguém aceitava, tipo assim, a gente fazia muito o que na época? Trocava cartuchos, né? Entre si. Então, às vezes eu emprestava o Contra que eu tinha, emprestava pra um amigo, o amigo emprestava o Duke Tales e por aí vai. Só que esse jogo... Ninguém queria esse jogo. Então só eu jogava. Ninguém falava assim, ah, não. Você não conseguia pegar emprestado com ninguém outro, né? Não consegui pegar emprestado. Ele não era moeda de troca. Não era moeda de troca, cara. Então o que acontece? Os meus amigos... E era jogo de bundle, né? Tipo, é jogo que vem no videogame, né? E isso explica acho que o que acontece? Como é um jogo que vem no seu videogame, tá lá, às vezes acontece de você ficar acontecido, a gente ficar sem jogo, a gente joga. Então eu entendo o Mr. Bubbles jogar o jogo do monociclo. Entende? É o jogo que você tem ali, aí você acaba jogando, mesmo ele não sendo lá essas coisas. Que triste. Pode isso. Não ser um lixo atômico. É triste, cara. É triste, mas eu entendo. É verdade. Acho que é por isso. Então, até teve amigo que falou assim, não, cara, pode levar, né? Meu camarada que sempre emprestava o Battletoads pra mim, ele falava assim, não precisa nem deixar esse jogo comigo, pode levar o meu Battletoads e jogar. Cara, deixa quieto, né? É. Cara, aí você fala, meu, vai falar o que pro cara? Nunca eu consegui emprestar o cartucho. Essa que foi a realidade. Isso só eu joguei. Ô Lula, posso fazer uma outra menção honrosa aqui? Claro, vamos lá, menções honrosas. Super Campeões do Super Nintendo. Ah, não era o Eternal Champions, aquele de luta? Não, é um que é o Capitão Tsubasa, que era do anime. Ah, esse não... É um jogo de futebol e RPG. Nossa, esse eu não conheço. Não é o Capitão Tsubasa? Não, Capitão Tsubasa. Tsubasa? É. Nossa, eu nunca assisti o Super Campeões. Oliver Tsubasa, não é? Exato. Opa, ele sempre fazia um gol no último segundo. É, do anime, vocês não... Que eu um não jogo sei de do que você tá falando. É um jogo de futebol e RPG. Anime de futebol? É. É um futebol e RPG, pelo que tá falando. Era um jogo de futebol e RPG. Que você andava pelo campo, só que o campo, tipo, quando você encontrava um jogador, você parava numa tela igual a tela de luta de RPG com opções. Aí ia rodando assim, entrava na... Nossa. Aí ele dava a bicicleta que ele fazia no anime também? Se você estivesse perto do gol, você encontrava um zagueiro, aí você parava. Aí dava como se fosse aquela tela do... Quando você tinha uma batalha programada, é. Aí você podia escolher lá, drible, chute, defesa... Aí se você tinha lá até MP pra gastar com o chute lá, tinha o Ciclone Kick do Oliver, pô, era muito louco isso aí. Quero ver se alguém que jogou vai postar aí também. Sério que era legal? Não é memória falsa, não? Não, esse era bom mesmo. Não, é interessante. Eu acho que se fosse hoje, o jogador entraria em VATS quando encontrava o outro. Entraria, né? Em VATS, cara. Ou ainda o turno clássico japonês, né, também, né? Tá de batalha clássica. Ainda existe. É, então, existe, faz sucesso ainda. Agora indo para nossa próxima rodada, né? A penúltima rodada. Bom, esse daqui todo mundo vai ter, acho que muitas lembranças. Jogos que a gente jogava na locadora ou alugava, porque a gente não tinha. O Paulo até chegou a comentar que ele alugava muito o Dragon Force do Saturno. Mas vamos começar por João. João, qual é aquele jogo que você só jogava ou na locadora ou alugava, que não era seu? Era sempre objeto de desejo, mas era um desejo não realizado de possuir aquele jogo. Então, cara, eu vou citar aqui um que eu jogava na locadora porque eu pulei a geração PlayStation, né? O PlayStation 1 eu não joguei. Então eu ia pra locadora só pra ficar jogando esses joguinhos que todo mundo já tava cansado de jogar, mas pra mim era novidade. E o que eu mais me lembro, assim, de ter me divertido bastante, ter jogado muito mesmo, é o Fighting Force, cara. Acho que vinha nos consoles ele, né? Vocês lembram desse joguinho? Lembro. Fighting Force, que era tipo um Final Fight, só que 3D, né? É isso, exatamente, cara. Pô, era divertido pra caramba e pra mim era uma novidade foda, mas acho que ele vinha no PlayStation. Que qualquer coisa que você jogava 3D na locadora era tipo o máximo, né? Ah, com certeza. Joguei bastante Fighting Force também. E era tosco, pra caramba, mas... Era tosco. Mas eu jogava, Não fale isso. Pô, pra quem esse não você poderia até ter colocado naqueles que hoje em dia não vale mais nada, velho. Não, na época era legal, mas... Pô, não, mas hoje, era. Na época você pagava pra jogar. Você joga com uns quadrados, né? O negócio é quadrado mesmo. É um cubo. A caixa de fósforo. É. A caixa de palito Gina. Vocês estão acabando com o jogo do cara, né? Isso não é maldade. Isso é maldade. Não, acho que a tecnologia evolui e aí, paciência, né? Aquilo acaba... A gente sacaneia esses negócios. Mas a gente vai sacanear as CGs do Metal Gear Solid 4 um dia. Calma que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. A gente vai sacanear. As CGs do Lords of Shadow. Vai chegar esse dia. Mas enquanto esse dia... Só as da Big. Beleza. Nem as da Square, então. É, tá legal. Vai jogar Warcraft 1 hoje em dia, vai lá. Eu jogo os caras sem dedo, né? Sem dedo. Sem dedo. O Paulo já falou. Não vai não. Mas e aí, continuando. E você, Mr. Bubbles? Qual o jogo que era de caixas de fósforo que você jogava na locadora ou alugava? Ah, de locadora eu não joguei muito PlayStation, não. Eu joguei bastante locadora, Street Fighter 2 e Mortal Kombat. Que eu já falei que eu não gosto mais, mas eu jogava bastante. Era máquina não, ou... Não, era Super Nintendo. Nintendo. Era Super Nintendo. De locadora era Super Nintendo. No PlayStation, de locadora, eu lembro que eu joguei... No PlayStation não, no 64. Eu lembro que eu joguei uma época bastante locadora. Por incrível que pareça, World Cup 98. Nossa. Tá zoado, hein? Cara, até hoje eu não entendo por que, que as pessoas vão na locadora pra jogar jogo de futebol, cara. Meu, sinistro isso, sinistro. É, não, sinistro. É verdade. É muito ruim, mas eu jogava. Você tava com algum problema emocional na época? É, não, sei lá, moda, né? É moda. Tipo, por exemplo, 007 GoldenEye. Ah, mas é legal. Uma locadora também, uma época, né? Uhum. Era moda, velho, era moda. Mas o multiplayer do GoldenEye fez um sucesso. É, meu, o multiplayer do GoldenEye é tão bom que até refizeram, né? Aí é um jogo bom até hoje, né? É bom até hoje. Outro também que todo mundo jogava direto nas locadoras era o Tekken, lembra? Tekken. Acho que vários, todos os jogos, pelo menos todos os jogos de luta que eu joguei, eu comecei jogando, tirando o arcade nas locadoras. A série Marvel vs. Street Fighter vs. Qualquer coisa. É. Acho que a gente já foi até, né? Sim, fomos. A gente passava tarde jogando. Era Marvel vs. Street Fighter. Street Fighter. Tinha Nomaru, né? Norimaru. Norimaru. E tinha aquele olho que é um povo Shumagorá. Ah, é, exatamente. É, Shumagorá era foda dele. Demais. É, era então. Foda. E dizem que Shumagorá vai ter agora pra DLC no Marvel's Capcom 3, né? Personagem eu também vi a notícia esses dias. Mas sabe o que eu acho também? Por que jogo de luta o pessoal acabava jogando também na locadora? Principalmente quando... Porque dependendo do jogo de luta, às vezes pra você jogar no arcade, você já tinha que ter um certo nível. Sim. E na locadora, você tinha a chance, porque como você pagava, pelo menos a locadora que eu frequentava, é assim, você paga por tempo, né? É, você paga pela hora. Você paga, hora. Você fica por tempo, né? E aí você pode garantir que você vai jogar uma hora com seu colega, né? Não vai colocar, a gente vai jogar com uma louca. E também porque bar aqui, arcade só tem bar. Uhum. Também já é um demérito, né? O cara ir na locadora vale mais a pena. Sem falar que quando você ia jogar no arcade, cara, você tava lá quase, meu, concentrado, você tava jogando Street Fighter 2, meu, você tava ali no Sagat já, de repente vinha um maluco, pum, botava a ficha, você não conseguia terminar o jogo nunca, cara. É, e também tinha os caras que se você ganhasse, o cara desligava também, né? Isso nunca aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo várias vezes. É. Se você perdesse a ficha no Sagat, você tava de boa. Se o cara te pegasse no estágio 1, velho, aí é rage mod, velho. Tá louco. Rage mod. Mas, Raid, e o seu jogo? Era jogo de luta também? Não. Na verdade, tinha vários, né? Eu era meio viciado, assim, em alugar jogo, né? Todo fim de semana tinha que alugar. Mas tinha um específico que eu gostava muito, ele vivia alugado, que era o Asterix do Master System. E o jogo, se for ver ele hoje, assim, o gráfico dele é tosco, não tem nada assim de muito surpreendente, né? Mas eu gostava dele por causa da... Era um jogo muito divertido e as fases eram bem legais, né? Era um jogo bem grande e a história dele era tipo assim, o Panoramix lá, que é o druida, o mago lá, ele foi sequestrado. Aí tinha que controlar o Asterix e o Obelix, ir até Roma e resgatar ele. E era divertido, alugava aquilo lá direto, assim. Puta, nunca gostei dos jogos do Asterix, velho. É, não, não acho, tipo assim, eu achava bonito o gráfico, cara, desses jogos no Master, pelo que parece na época. Mas eu também nunca, não chegou a jogar. Mas o Master era mais caricho, né? Eu tinha NES, né? NES era cheio de clone. Então era mais fácil você... Tinha mais... Asterix então, pro NES também. Então, esse Asterix aqui do Master. Então, esse Asterix do Master é melhor que os do Super também. Por incrível que pareça. É bem mais ou menos, né? Então, esse realmente era muito bom. Era muito, muito divertido o jogo. Ele. Eu acho que é o que melhor. Então, ele era exclusivo. E eu acho que é o que melhor representa o que tinha nos quadrinhos, assim. É o mais fiel. Bacana. É, mas eu lembro, era bacana o jogo. Bem legal. E no seu caso, Paulo, qual que era o jogo que você jogava na locadora ou só alugava? Bom, cara, ó, eu, como já disse, eu não fui abençoado pelo dom do dinheiro, como disse o Mr. Bubbles. E, cara, naquela época, quando eu tinha meus 12 até 16 anos, eu aluguei muito jogo e, tipo, locadora era praticamente minha vida todo fim de semana. Mas tinha alguns jogos, tem algumas coisas que aconteciam na locadora, principalmente quando eu ia lá pra jogar, que eram bem legais. Que assim, todo sábado eu batia cartão na locadora pra jogar Street Fighter 2, lá no Super NES. Então passava tarde lá jogando 2-3 horas de Street Fighter direto, assim, e era mó galera dentro da locadora. Até que um dia, cara, eu tava lá jogando Super NES, aí vem o cara da locadora com uma novidade. Ele pega, coloca o console todo preto, assim, em cima da mesa, conecta na TV, com uns controles arcades, assim. O cara trouxe um Neo Geo. Espetacular, espetacular. Aí, beleza. Aí a gente lá jogando Super NES, não sei o quê. Aí a gente olha pro lado, Neo Geo, livre. E aí a gente falou assim, ah, beleza, a gente quer trocar, né? Por favor, troca a gente de... A gente quer jogar esse videogame novo aí que você trouxe. E aí ele simplesmente falou assim, não. A gente falou assim, mas por que não? Ele falou assim, não, porque o controle dele é muito sensível. Vocês não tem cuidado, não tem cuidado. Cara, eu nunca consegui jogar Neo Geo. É um trauma que eu tenho até hoje. Cara, isso é mó mentira. Isso é mó mentira. O cara mentiu pra você, porque eu tenho desde 1995 os arcades do meu Neo Geo até hoje aqui, eles funcionam. E, meu, o cara não deixou apanhar. Não, muito maldoso esse cara. Não foi humano. A gente quis jogar, meu, e a gente não pôde jogar, porque o cara não deixava, porque falava que a gente não ia ter cuidado com os controles super fodões dele do Neo Geo. Eu disse, cara, no Neo Geo era o que havia, né, mano? Era maravilhoso, né? The King of Fighters, meu, era outro nível. Mas assim, meu, eu joguei muito jogo de luta na locadora e, sei lá, tipo, não sei se entra como locadora, mas eu era da época das LAN houses e jogava muito Counter-Strike também. Eu admito que jogava muito Counter-Strike. É, não cheguei a ser pego por essa moda, mas a moda do Neo Geo, e aí entra o meu jogo também, cai aí pra esse caminho que você falou. É, o jogo que eu paguei muito pra jogar na locadora foi Art of Fighting do Neo Geo. O primeiro? Então, o cara tinha o primeiro Art of Fighting. Aquele que você vai batendo na cara e a cara do cara vai ficando roxa? Isso, nossa, a cara muito do cara da hora. Foi o primeiro jogo muito bom, cara. Que eu vi um especial. E o pessoal, quando o pessoal descobriu assim, o pessoal colocava a camisa em cima do controle, a camiseta em cima do controle pra você. Esfregando, né? Não, pra você não ver ele fazendo o comando. Nossa, que dia o comando, cara. Caramba. Que dia o comando. Cara, isso foi 92, 93. Foi a época que eu comecei a trabalhar, assim. Aí eu falei, cara, eu vou ter um videogame desse. Em 95 eu comprei meu Neo Geo. Em 95 eu comprei meu Neo Geo com um cartucho do King of Fighters 94. Não esqueci os controles. Era bem melhor do que Art of Fight 1, né? Nossa, era absurdamente. Já era... Não, o King of Fighters 94 já misturava os personagens do Fatal Fury, do Art of Fighting, tinha os personagens próprios. Então, mas isso daí o cara fez foi uma maldade sem tamanho, porque os controles do Neo Geo são absurdamente resistentes. Vendi o meu Neo Geo, mas os controles eu tenho guardados aqui até hoje. Até hoje funcionam perfeitamente. Então, mas o meu jogo que eu jogava na locadora alugava era Art of Fighting 1, e eu lembro dessa cena quando chegou o Neo Geo, cara. Ele é enorme, né? O console é enorme, o cartucho era gigantesco. Tinha duas plaquinhas o cartucho, assim. Todos os cartuchos que eu tinha visto na vida até o momento tinha uma plaquinha só de contato. Você via aquele cartucho com duas plaquinhas. É o dobro, né? De legal. E aquela mensagem. Não, eu quando ligava, parecia que 100 megachoques. Cara, nunca botei isso na minha casa. Nunca botei isso na minha casa. É. Mas você tá falando de cartucho, não é o de CD, não, né? De cartucho. Ah, né? Então não tinha load de um minuto, não, né? Não tinha load de um minuto de cartucho. Apesar que eu tô falando, eu não aguentei o cartucho por muito tempo. Eu tive que trocar pelo do CD. Não, porque não dá pra sustentar o cartucho. Era muito caro o preço do cartucho. O preço de um cartucho você comprava 3, 4 CDs originais. Absurdo. Coisa absurda. Verdade. Quando saiu King of Fighters 95, eu tive que trocar. Eu vendi, mas eu lembro que pelo preço que eu vendi o meu, né, o Geo cartucho, eu comprei um Neo Geo CD com King of Fighters 94, 95 e dois controles arcade. E são os que eu tenho até hoje, mas dois os arcades aqui. Então, tipo assim, durou pouco tempo o Neo Geo cartucho por causa disso. Logo eu quis jogar King of Fighters 95 também. E aí não dava, o orçamento não cabia, o orçamento do cartucho. Esses aqui vem com são, Não, eles vêm com... Não é com são. Com Senmitsu, né? Que você falou, Senmitsu, né? Exato, é. Por isso que eu modifiquei o meu Street Fighter pra ser o meu do Street Fighter pra Senmitsu. Porque foi mais de uma década jogando em Senmitsu, então... É. Mas é questão de gosto, só isso. Cara, parênteses legal pra dizer do Art of Fight, meu. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo de luta que usou especial, né? Sim, o primeiro jogo de luta que eu me lembre, se eu tiver errado, a gente... Corrijam, né? Não, como é que é? O primeiro jogo de luta especial? Usou especial. Não, acho que Street Fighter Turbo já tinha. Ah, não, veio depois. Acho que não, veio depois. Street Fighter 2 Turbo veio depois? veio depois porque eu tinha o 3DO e eu comprei ele pro 3DO bem depois do Neo Geo. E era o primeiro Street Fighter até uma barrinha de Super, um golpe especial, foi o Grandmaster Challenge, que era a segunda versão do Super Street Fighter 2. Ah, que tinha os quatro personagens, tinha Kami, esse daí eu joguei bastante também. Eu comprei ele no 3DO. Kami, o DJ, o Fei Long e o Thunderhawk. Thunderhawk, né? Então, e aí, na outra versão, que é o Grandmaster Challenge, que eles chamam, né? Tinha a barrinha de Super e tinha um Akuma no final. Era a grande diferença. Da hora. E tem umas coisas legais que aconteciam no Art of Fight, só fazendo um parênteses aqui, que, meu, é, que nem quando alguém jogava com o Karatê, né, que era o último chefe, se não me engano. O Mr. Karatê, né? Mr. Karatê. Meu, se ele acertasse o primeiro Hao Shokoken, já era, acabava. Já ele recuperava a barra de especial muito rápido e tinha um bug, não sei se você chegou a presenciar isso, mas que dava pra cortar Hao Shokoken com um soco fraco. Cara, eu lembro disso. Aconteceu algumas vezes comigo. Eu lembro de ver isso no fliperama também. Isso é coisa que os caras descobriram no fliperama, tinha nego mais rato ainda do que na locadora. Fogo. Não, mas grandes lembranças aí. Uma hora a gente ainda tem que fazer um cast sobre a SNK, sobre a história da SNK. Verdade. Todo mundo tem lembranças assim da época que foi, principalmente que eles marcaram nos jogos de luta e o que foi o Neo Geo, assim. Um console que comercialmente não teve um sucesso tão grande, mas que deu um show de tecnologia na época que foi lançado. Beleza, e continuando aqui, abrindo a nossa última rodada, né, desse cast de hoje. Esse é um tema curioso, é bem subjetivo, né? Jogos que me tornaram o que eu sou hoje como jogador de videogame. E vamos começar por Palos, que é quem fechou o outro. Palos, que jogos tornaram você o que você é hoje? Olha, não sei se poderia usar a palavra jogos, assim, porque tem alguns jogos que me influenciaram bastante nas minhas escolhas de hoje, mas teve um jogo que marcou muito a minha infância / adolescência / me marca muito até hoje, que é o Zelda Ocarina of Time, que graças a esse jogo eu sei inglês hoje, porque foi esse jogo que me fez querer aprender esse idioma tão falado pelo mundo. E me marcou muito porque, assim, eu lembro que eu ganhei o meu Nintendo 64, que meu pai tinha ido viajar para os Estados Unidos, trouxe para mim o Nintendo 64 e ele não funcionava na minha TV, porque ele até funcionava, só que ele ficava preto e branco. E foi justamente em umas férias escolares e eu peguei o videogame e fui para casa da minha avó. E lá meu tio tinha uma TV de 29 polegadas, que na época era o que havia, né? Não existia nada maior. Tipo uma TV 3D hoje. É, exatamente. E eu joguei as férias inteiras Zelda Ocarina of Time e eu, assim, terminei nos três slots de maneiras diferentes. Até hoje eu não peguei todas as aranhas de ouro, mas enfim. As aranhas? Ninguém consegue aquilo, velho. Só que tem uma manha pra pegar. Nem olhando na revistinha eu consegui. Tem uma manha pra pegar a senha, você sabe, né? Ah, tem bugs, né? Tem uma manha pra pegar a senha na frente do castelo assim. De Iruli lá. Ah, bug não vale, bug é feio. Então, mas é o jogo que me fez gostar de RPG, que é o gênero que eu, assim, que eu mais gosto hoje de jogar. E foi o jogo da minha infância, cara. Meu, até hoje eu olho pra Zelda e falo, meu, isso é muito bom, cara. Bacana. Bem bacana o depoimento. E Hyde, sem ser Sonic, que a gente sabe, qual o jogo que tornou você o que você é hoje como jogador de videogame? Sem ser Sonic? Não vou sacanear Sonic. Então passa pro próximo, porque... Então eu sabia que ia ser Sonic. Então, o jogo foi o Sonic 1 do Master, não foi o do Mega. Eu acho, inclusive, até jogando depois mesmo, que o Sonic 1 do Master é melhor que o Sonic 1 e o Sonic 2 do Mega. É aquele que vinha na memória do Master System? É o Sonic da memória. Nossa, esse mesmo. Cara. Então eu achava esse jogo demais. Esse jogo me fez virar um gamer mesmo. Eu comecei a jogar videogame a partir desse jogo, né? Atari eu jogava assim, mas eu não era muito... Sei lá, nunca gostei muito, assim. Nunca fui muito fã, né? Mas eu comecei a gostar de videogame mesmo depois que eu vi o Sonic 1. Que era todo colorido, tinha música, né? Era outra coisa. Bacana, né? Você olhar e falar assim, eu tinha música. É, então, é, isso era impressionante, porque o Atari é aqueles barulhos, né? Pé, pé, sabe? Aquela coisa... É, exatamente, não tinha música, né? Aquele era... Era outro universo, né, que aquele jogo tinha. E era um jogo muito bom, eu jogava aquilo direto, jogava tardes assim, fechava ele 3 vezes seguidas, né? E com certeza aquele jogo foi fez o que eu virar, né, ser o que sou hoje. Bacana, bem bacana. E Mr. Bubbles, qual o jogo que fez você se transformar num Orion Caster, que é o que todos nós somos hoje? O que o trouxe até aqui? BioShock. BioShock é uma alcunha moderna. eu não diria um. Eu acho que eu sou igual aquele menininho do jogo do Wario, sabe? Que é o tipo Nintendo Fan lá. Uhum. Não sei se vocês já jogaram no WarioWare. Porque pra mim foi os clássicos do Atari, né? Que é o Pitfall, o Enduro. O Sequest, que o Lula conhece, mas acho que quase ninguém conhece. Eu conheço. Sim, conheço o Sequest. Conhece o Paulo? Conheço. É, Sequest é muito louco. Todo mundo conhece. É, então eu falei besteira, todo mundo conhece. Sequest e os clássicos, né? Tipo Mario World, eu acho que foi onde... Porque eu não tive a geração 8-bits, então pra mim acho que foi o Mario World mesmo e os Donkey Kong's Country. Assim. Bacana, bacana. João, quais jogos te moldaram como jogador de videogame? Marcaram aí a sua infância ou adolescência gamer? Rapaz, teve um jogo que não só marcou meu gosto por jogos, mas como mudou minha visão de vida, assim, né? Eu comecei a gostar de coisas por causa desse jogo. Hoje eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar coisas, curiosidades aleatórias, né? E tudo começou quando eu joguei pela primeira vez Carmen Sandiego, cara. Nossa, esse é Carmen muito bom. Sandiego. Clássico. Eu jogava isso no computador da escola. Também, cara. Começou lá. Cara, Carmen Sandiego é tipo assim... Eu trabalho com escola hoje em dia e não tem um jogo educativo melhor do que Carmen Sandiego, cara. O jogo é a fórmula perfeita entre educação, que ensina muita coisa, né, a respeito de geografia e história, e diversão, cara. Eles nunca... Ninguém na indústria foi capaz de fazer um jogo tão educativo e tão legal, ao mesmo tempo, quanto fizeram com Carmen Sandiego. E por causa dele, hoje eu adoro ler curiosidades de países, sempre... Eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe pra comprar um mapa, um Atlas, essas porcarias todas por causa do Carmen Sandiego. Então, é até me emociona, cara. É um puta jogo, bicho. Você conseguiu fechar? Baita jogo. Não, nunca. Eu fechei. No final pega a Carmen Sandiego, né? Peguei ela no Rio de Janeiro, inclusive. Que é o lugar pra onde todo bandido internacional vai, né? É, subindo Cristo. Bom demais. O Hannibal Lecter lá no Silêncio dos Inocentes, ele vai pro Rio de Janeiro. Clássico. É. Na vida real também, aquele Ronald Biggs lá que assaltou trem pagador lá na Inglaterra, passou um tempão, né? Passou a vida inteira, né? A vida inteira, é, cara. Até quando o cara tava morrendo, aí foi extraditado. Põe também. Não adianta nada. É bem bacana. Carmen Sandiego, eu lembro bastante esse jogo e é Mega Drive, né? E eu vi o cartucho. Então, mas é bacana. É, bom, dos jogos aqui, tipo assim, eu faço uma pequena retrospectiva até chegar. Assim como o Mr. Bubbles diz, tem vários jogos assim que foram importantes, né? Mas teve. Eu separo alguns jogos, 5 jogos, que eu acho que são os pilares aqui da minha formação como jogador de videogame. Né? O primeiro jogo, eu vou fazer de trás pra frente, né? Eu acho que é o primeiro Resident Evil, né? Foi o jogo que me tornou administrador de itens e me fez aprender inglês. Caiu. É, caiu se falando Resident Evil. Primeiro, né? Voltou? É, voltou, agora voltou. Voltou? Voltou com caiu quando você falou Resident Evil. Ah, tá. Então, bom, são 5 jogos aqui que eu vou descrever de forma rápida, mas que me, acho que marcaram a minha vida como gamer. E o primeiro que eu vou falar de trás pra frente, né, o último grande jogo assim, que marcou foi Resident Evil. Então, por causa de Resident Evil, eu aprendi inglês, assim como Ocarina of Time pro Palus, foi importante para ele, Resident Evil foi importante para mim. Se não fosse Resident Evil, não teria condições de ter aproveitado um BioShock, um Fallout, nenhuma coisa desse tipo. E foi aquele jogo que me fez aprender a administrar itens num jogo, esse tipo de coisa. Depois foi Street Fighter 2, antes dele, que eu acho que é um jogo que marcou a... Iniciou, né? Foi o pilar de início dos jogos de luta. Ou seja, tudo que eu joguei de Neo Geo, todo o tempo que eu dediquei da minha vida, que não foi pouco a jogos de luta, eu devo para esse jogo aí. Antes dele, um jogo que fez a gente varar noites aqui, turma jogando, antes de Street Fighter 2. Acho que se não fosse por esse jogo, não teria me interessado tanto por Street Fighter 2. Foi o primeiro Streets of Rage, do Mega Drive. Então, eu fui fã de jogo assim, de beat'em up, né? Jogo de porradinha, que a gente já falou em outros Warp Zones durante muito tempo, sou até hoje. Esses jogos ainda são bons pra mim. Se eu pegar o Streets of Rage 1 ou 2, eu termino hoje. Mario Bros, óbvio, né? Na geração 8-bits, acho que foi o maior jogo da geração 8-bits, o jogo que fez a indústria renascer. Mas eu acho que o jogo mais importante que fez eu chegar aqui foi o jogo da primeira vez. A primeira vez a gente nunca esquece, foi River Raid. Foi quando eu bati o olho num videogame a primeira vez na minha vida, foi pra jogar esse jogo. E eu acho que só tô aqui fazendo cast hoje com o pessoal, só gosto de videogame por causa desse jogo, por causa de River Raid, por causa do Atari. Então é aquilo. Eu tinha até a camiseta, ela ficou velha, já gastou, com o controle do Atari escrito, a primeira vez a gente nunca esquece, porque foi lá. né, o meu primeiro também foi River Raid também. Meu primeiro também foi River Raid. Clássico. Comecei pelo Enduro. Começou pelo Enduro? Foi. Também a diferença é só um reset, né? Só um reset. Verdade. A diferença é só um reset. Vira chavinha e reset, né? Só isso, velho. Porque depois Pitfall, né? Já. Pitfall, grande clássico também. A gente ainda vai fazer um cast do Atari. Pô, 2006. Acho que quem é mais novo não entendeu a nossa piada. Não entendeu. Não entendeu. Mas você vai poder explicar ela no mural. E aí, galera, classifiquem aí, façam as suas rodadas. Quais jogos que marcaram a infância de vocês e continuam atuais até hoje? Os que foram ótimos na época e não agradam mais? Os que só vocês jogaram? Os que vocês iam na locadora ou alugavam para poder jogar? E os que tornaram vocês o que vocês são hoje? Orionautas. Beleza? E foi esse foi o nosso episódio de número 39. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem também, digam o porquê não gostaram, que a gente arruma no próximo. Beleza? Obrigado e até a próxima.